Livro Kryptonita, Como Destruir o que Rouba Sua Força, de John Bevere, autor do best-seller A Isca de Satanás. Introdução. Talvez isso surpreenda, mas eu nunca antes na minha vida quis parar de escrever um livro tantas vezes. Vou explicar num instante, mas primeiramente como um livro intitulado Kryptonita aplica-se a seguidores de Cristo? Permita-me uma breve explicação. A maioria de nós conhece a palavra Kryptonita através da história fictícia do Super-Homem, o que já praticamente tornou-se um folclore norte-americano. Foi originalmente escrito pelos amigos do ensino médio, Jerry Siegel e Joe Shuster, e publicado pela primeira vez em quadrinhos em junho de 1938. O enredo de um herói benevolente que possuía superpoderes foi o perfeito antídoto na época da tirania nazista. A popularidade do super-homem cresceu exponencialmente e, eventualmente, foi lançado não apenas pela mídia impressa, mas também no rádio, na televisão e em filmes de sucesso. Após um tempo, as histórias se tornaram um pouco maçantes para os telespectadores, devido à invulnerabilidade do super-homem, e isso motivou os escritores, em 1940, a introduzir o que se tornaria a famosa substância chamada kryptonita, um composto do planeta do super-homem, capaz de neutralizar seus poderes super-humanos. Sob a influência da kryptonita, o super-homem deixava de ser o mais poderoso do que um ser humano. Como cristãos, há uma kryptonita que neutraliza o poder e o caráter que recebemos de Deus. O que é? Como o reconhecemos? Como nos afeta individual e coletivamente? Como impede a nossa eficácia e a nossa capacidade de alcançar os perdidos? O que perdemos sob sua influência? Por que é facilmente camuflada? Essas são algumas perguntas abordadas neste livro. Este é o 20º livro que escrevi com a ajuda e a direção do Espírito Santo. Como mencionei durante o processo de escrevê-lo, quis desistir 5 ou 6 vezes, por uma razão. Estava me deparando com questões na minha própria vida que eu não podia ignorar. Tive de perguntar a mim mesmo: estou me acomodando a viver abaixo do que fui criado para viver? Nós, a Igreja Coletiva, estamos verdadeiramente experimentando a presença e o poder de Deus para transformar as nossas comunidades? Na verdade, em algumas ocasiões acordei e disse as seguintes palavras: Pai, não sei se gosto deste livro, quero desistir de escrevê-lo. Toda vez eu sentia um firme não do Espírito Santo. Por fim, na última vez que disse isso, ele me garantiu que esta mensagem dará entendimento importante para impulsionar a formação de indivíduos, famílias e igrejas saudáveis globalmente. Os princípios desta mensagem podem transformar cidades inteiras. Após essa promessa, continuei escrevendo em fé. Quando cheguei à parte final do livro, os últimos 7 capítulos, o benefício se tornou mais claro. Eu não via somente a sabedoria desta mensagem, mas também a urgência dela. Agora eu a considero uma das mensagens mais importantes entregues sob o meu nome. Agora que já mencionei a recompensa final do livro, talvez você fique tentado a ir imediatamente para a última parte. Porém, deixe-me alertá-lo. Por favor, não faça isso. Se você pular as 3 primeiras partes, o impacto da 4ª parte será significativamente diminuído. Isso pode ser comparado a entrar numa sessão de cinema durante os 20 minutos finais para assistir ao clímax do filme. O impacto não chegaria nem perto de ser tão forte quanto se você tivesse assistido desde o início. Aqueles que assistem desde o início choram, gritam ou celebram. Você, por outro lado, pensaria até porque as pessoas gostaram tanto assim do filme. Este livro é composto por 28 capítulos, em 4 partes, que contém 7 capítulos cada. Isso foi feito intencionalmente para ajudar os leitores que têm uma vida ocupada. Você pode levar de 10 a 15 minutos lendo um capítulo por dia, durante 4 semanas, ou pode ler um capítulo por semana para uma leitura de aproximadamente 6 meses, ou pode ler conforme geralmente lê os livros. O nosso objetivo é fazer com que a mensagem se adeque ao calendário de leitura que funcione melhor para você. Por fim, esta mensagem precisa ser encarada como uma jornada que oferece proteção contra a kryptonita e revelações que influenciarão seu mundo. Antes de começarmos, vamos orar e pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos para enxergarmos a sabedoria do céu que nos fortalece e para cumprir o nosso destino na Terra. Pai, em nome de Jesus, abre os meus olhos, ouvidos e coração para ver, ouvir e perceber a Tua vontade para a minha vida. Espírito Santo, ensina-me profundamente os caminhos de Jesus enquanto leio esta mensagem. Eu te vejo como o meu professor. Que o Senhor fale comigo através de cada frase deste livro. E que a minha vida seja para sempre transformada. Amém. Parte 1. O poder do